Deixa eu te falar! Compra aqui na Valéria Dondoca Moda Feminina! Se a gente combinou, não me desligarei de você, amor. Faria sucumbir se terminar, eu vou querer te ter de novo. Imagine a gente tocando o sol, peço só de um casal. Uma paixão assim não faz mal, normal. É forte demais pra entender como a gravidade a nos envolver. Peço para Deus nos manter de pé. Combinou.